Yeah? Yeah, I see. Let's abort. Abort the game. Pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger, isso aqui ela pode.